Na tarde de quinta-feira, pouco depois de 14 horas, várias equipes da Polícia Militar realizaram uma ação tática na região sul de Foz do Iguaçu. E foi justamente o grupo tático que abordou uma residência na região da rua Joaquim Guimarães. Entorpecentes foram encontrados e a droga apreendida foi atribuída a um menor de 17 anos. Cocaína e crack estavam prontos para serem comercializados e com o jovem foi encontrada uma certa quantia em dinheiro, em notas miúdas, o que caracterizava a venda do entorpecente, fato que foi confirmado pelo mesmo ao ser detido e conduzido para a Delegacia Especial do Adolescente para a lavratura do ato infracional. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.